96, depois segue um power plan de voo. 208 após, 5445 no turno responder. Certo, quando for, chama em posicionamento no 190. Posição no 0, informar a bordo push, obrigado. Quatro ao 5-1 no direito, 1219. Direito, 219, até 3-1, ficou 4. Vai atingir 5.000 e descida 5487. 5487, desça 3.000 pés, ajuste no 0 no 4, redução indicada 2.1 no 0 no 9. 3.000, reduzindo para 2.1 no 0, 5487. Tá 3.1 no 4. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, da Juliette, tá 3.1 no 4. Tá 3154, Juliette para 08. Alfa, Juliette para 08, tá 3154. O Índia Papá Oscar chamou o solo. Siga. Informa intenções do voo local. Strip 5487, desça 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado final ILS, recusaremos estabilizar 5487. Voo no 648, chame torre 186, bom pouso. 86, obrigado, Sérgio. Voo local, decola da 17, curva esquerda, corredor forte. O controle opera 1208, aciona 01177, a 1000 pés, cotejo. Pouso autorizado, pistão no 0, no 50 graus, meia dúzia. Livre pouso, 64. Correto, Índia Papá Oscar, no pátio 4, acionamento táxi decolagem com a torre na frequência 1186, informe o POB. Obrigado. Olá, Salvador, chamei a minha 231, acionamento e pushback, portão 5. 213, após o rebote da TAM, passar a retaguarda, livre, chame táxi. Após o rebote da TAM, está autorizado chamar para o táxi do portão 5, Xané. 62, proteste. Gente, grato, boa tarde, frequência livre, o Índia November Alpha. Tá no localizador 5487, completamente bizarro. Complete Ariete, chame a torre 1186, bom pouso, trip 5487. 218612, é uma muitíssimo boa tarde, obrigado. Torre Soteropolitana, trip 5487, muitíssimo boa tarde. Trip, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando. Índia Delta, boa tarde. Adicione identificação de seu 050, vigilância, chegada à maré. Foi na proa da posição Duna. Tenente, então desça no 1500, pede condições visuais, o ajuste é 1-0 no 4 Salvador. Eu vou lhe mandar para frequência livre agora, para coordenação no setor. O senhor me chama após a ponta norte da ilha de Itaparico, ok? Parosca livre, o acionamento, chame táxi. Mike X Delta, mantenha as condições visuais no mil pés, na proa do farol de Tapuã, reporte visual com campo. Né, 142, pushback acionamento 06. Autorizado, chame táxi. Reportará. Sete pouso autorizado, cheque trem 130 graus, 12 nós, 1014. Trem está baixado e checado, temos pouso autorizado, 5487. Fala Salvador, boa tarde, Gouro 648, livrou. Alfa, reportando, seu Juliette. Alfa, seu Juliette, 648. Voo 4462, acione identificação, voa direto zona 3010, ajuste 10 no 4. E 5487, solo 00, direito 1219. Direita 219, 5487. Para o táxi, o Xené 6203, POB é de 115, a autonomia é de 3 horas e 40 minutos, alterna com copiada, aguarde para iniciar o táxi, temos um bug da Gol que irá ingressar no 03, após iremos autorizá-lo. 7-6-2-1-3. Voo no 648, Juliette para o 03. Juliette para o 03, no 648. Solo 35487, no... na Eco. Cruza Alfa, Kilo para a Paz 3. Alfa, Kilo, Ponte 35427. Prossiga. Eu também já estou... 6315, aguarde. Só observei aqui no Notam, que Notam Zulu 044-2012, que para o senhor prosseguir para Guarulhos nesse horário, 18:05, o senhor teria que prosseguir pela Alta Zulu 44. Aguarde a coordenação com o centro, já retorno. Confirme. Ok, Serra Kilo Delta, guarde cópia para Ilhéus 140, prepare a coral. Pode prosseguir no tanque, achar a 6203? Afirmativo, observando o Boeing até o ponto espera da 10, quando chama a torre, na frequência 1186. Ativo, ponto espera 86, achar a 6203. Solo, achar a 6142, o... Sim, ele demorou um pouquinho a sair, tá saindo agora, só pra confirmar que está autorizado ainda, né? Pro início do push. No 06, afirmativo. Ok, obrigado. Sol. 4065, após a passagem do Avianca, retaguarda livre, chame táxi. Aquilo é o Delta, passe que encontras? Autorizado Salvador Ilhéus, nível 140, decora 17, com curva direita, saída coral, controle, opera 120, decimal 8, aciona 0277, coteja. Correto, PLB. Próxima ponte, espera da 10, procura decolagem. 6213, alinhar e decolar, pistão no 0, 150 graus, 7 nós. Envenenamento de decolagem, capturou no 0, China 6213. Indicação, voa direto do 1 a 4, mil pés, ajuste no 0 no 4. Direto do 1 a 4, mil pés, né? Quer cuidar do 10500 pés, quer ligar no 0 no 4, reporta através de Pituaçu. A bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternado, é Petrolina, 6142. Copiado, 6142, seu número 2, para prosseguir no táxi, estamos aguardando o Embraer da Azul, após o seu prossegue via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera, quando então chama a torre, 1186. E parte principal, Indy Alpha, aguardando o Azul, 6142. Para o posicionamento, Oxamé 6, 63 no 5 no 10. Ok, aguarde no 1063 no 5. Ainda estamos verificando com o Recife qual seria a rota do senhor, ok? Aguarde um minuto só. Ok, de qualquer maneira a gente está pronto para ir por qualquer rota, tá? Mesmo pela outra rota, nós estamos pronto pela Zulu, a Zulu 44. Copiado, aguarde. Deixa eu dar um. Achando 6213, contato radar, subo 360, voa direto Leda. Direto Leda, subindo ao 360, achando 6203. Azul 4462, direto para 2000 pés, está autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2000 chamará no ILS, 4462. Controle, Gol 807, passa 220 para 150, informação Sierra. Gol 807, acione identificação, autorizada chegada BOMF, DESTAL 050. Chegou a BOMF 050, Gol 807. Pronto, 4065, obrigado, uma boa tarde. 6315, Saulo, voltando. Yeah. Ok, então vamos já iniciar o push no 10. E modificação realmente da rota pela Upper Zulu 44 em virtude do Notam e da saída também. A curva é à direita após a decolagem da 10, saída vai ser a da Eoleda Eudes. Da Eoleda Eudes, 863, anos 500, está liberado tudo? No 10, afirmativo, chão e táxi. Agora para o táxi. Você é a Tango, informe o pátio que encontras. Confirme? Vamos copiar primeiro? Ok, aguarde alguns segundos para a cópia. A Patrulha Lima, que Luz está em contato radar, 70 milhas de Salvador. Vou ir para o Adiamão para chegar na mão, em direção nível 060. Copiado, então está autorizado Salvador, Sierra November Delta Hotel, nível 125, decola da 107 com curva à direita, corredor axé. Restrito 1000 pés, aguardando a liberação do controle. Que opera em 1208, aciona 5431 no cotejo. Mas. Ali decola pistola 040 mesmo. Tá? Não, Léo. Um abraço, contato. Ali, um abraço. Eco Delta, estou visual, tem livre pouso, cabeceira 197, 140 graus, 10 nós. Funcionamento, braço de ratão, chame táxi. Patango Lima, que os Lula presente para direto posição toque. Nativo. Me para ingresso, chama 7. Mandou 6142, boa tarde. Boa tarde, vem 1142, alinhar e manter. Alinhar e manter, já tem baseado, 6142. Eu chamo para ingresso no 7. 65 aos 11, 128 Voyage. 1208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, decolou da El Lida. Azul 4065, contato radar, suba 360 após 2000, voe Leda. Ao 360 após 2000, Leda, 4065. O Delta é a torre? Após controlado no, na cabeceira, tem condições de liberar via área gramada? Devido à aeronave na Axiosca? Então tá livre aí, ir mais à frente, via pista, e eu vou ingressar o outro no Taxi Oscar. Azul 4462, complete aproximação, torre em 1-9862. 86. Oxina 6326, desce a 2000 pés, está autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 6326, 2000 pés, estabilizado. Paparosca, livre ingresso. Até a cabeceira, reporte análise pronto. O estimado para términos do cheque dos motores. Ingressando somente o Ine Paparosa, sua retaguarda, pois está livre até o Pat 4, Mike e Eclos. Então, estou ciente do cheque dos motores em torno de 15 minutos. Me chame ao término. Para o táxi Oxané 6315, o Oxané tem 148 e 4 horas de autonomia, treinando com FIS. Rádio principal Indy Alpha, até o ponto espera, quando chama a torre, na frequência 1186, Oxané 6315. Bate 1186, quando ponto espera, Oxané 6315. Xana 6142 aos 13, 120 décima 8, boa viagem. 208, boa tarde. Controle Salvador, uma boa tarde, ao Xana 6142. Xana 6142, boa tarde, contato radar, suba 350, Sarapuca. 350. Na boca, tá completamente visual. Possibilidade de coordenar alguma prova mais à frente pra gente, hein? Aguarde. Oxiné 6142, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, obrigado. O Whisky India Delta prossegue via corredores 1500 pés, reporta através de Paris. Através de Paris, Whisky India Delta, grato. Quatro, 462, solo aos 15, direito, 1219. 219, direito, obrigado. Uno 807, desça para 3000 pés, quem negar no 0 no 4. 3000 pés com 1014, 1807, obrigado. 2 graus, 8 mais. CC, Oxenair 5. 6315, approaching Uniport Runway 10, ready. Paulo Salvador, azul 4462, entrou na posse trote para o táxi. Alfa, reporta no seu Juliette. Táxi e Alfa, reporta no seu Juliette, 4462. 286, chamei 6. Patrulha Lima, que usou 104.000 pés, ajustado no 04. Salvador, boa tarde, Chanel 6326, estabilizado, ele é ajustado. 6326, cheque o trem, 130 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Ele achou travado, livre pouso, pista 10, 6326. Paparosca decola aos 16, curva à esquerda, ingressa a perna contra o vento da pista 10 e aguarda para o cruzamento. Perna esquerda contra o vento da 10. Afirmativo, perna contra o vento da 10. Paparazzi, não interfira com o eixo de pouso da pista 10, ok? Mantenha a perna contra o vento da pista 10. Debatido, está mantendo contra o vento 10. Índia da Paparosco da presente, está autorizada a retaguarda de Oceané na curtíssima, cruzar o campo. Esquerda para a direita. Pode curvar à direita. 2. Ingresso Juliette 02. Saliva LS, reporte estabilizado. 7 descendo para 2.500, vai reportar estabilizado, 1807. 5, alinhar e manter. Alinhar e manter, 06305. Como é que o Lula está autorizado para o Juduna, descendo para 4.000 pés? Sierra Tango, tá livre ingresso, pista 97, reporte anel de pronto. 26, solo 19, direito 1219. 219, 63, 26. O Índia Paparosco dá presente pro Nordeste. Pro Nordeste. 26, Alfa Juliette, portão 01. Alfa e Juliette para o portão 01, 63, 26. 6314, boa tarde, acione identificação, autorizado a chegada Mari, desça o 050. Chegada Mari, desça o 050, 6314. Paróscar pro Nordeste, chame controle 128. 128. Oxiné 6142, chame Recife em 12685. 12685, 6142. Controle, Salvador, Índia Paparosca. Índia Paparosca, prossiga corredor forte no meu pés, confirme transponde modo normal 0177. Negativo, 0177. A mil pés vai prosseguir no corredor forte, até aproximadamente por aqui, no seu tipo. depois a intenção é retornar via corredor Interlagos.